A minha cor é que anima o pé de goiaba e o pé de mamão. Quando bato as asas, é o sol que vaza e semeia o chão de fruta e grão. Se sou saíra preciosa, jeitosa, eu só tenho um par. No cheiro bom do pau rosa, espero dengosa o amor chegar. Pelo São Francisco, sou um rabisco solto no ar. Sou tangará, sou sanha cira, sou saíra sete cores, sou céu do entardecer. Sou tão colorida e da luz da vida não vou me esconder. E pra se viver eu sei de voar, eu sei de cantar. E na diri e sair assim.